nettoyage. 117 route nationale 45 140 Ingré. 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. L'association portugaise de Gien organise une grande soirée dansante le samedi 12 novembre 2022 à 20h30, salle Curie à Gien, avec le groupe Cap Negre d'Orléans et l'artiste Mike Dagaite venu spécialement du Portugal. Réservation au 02 38 38 16 64 ou au 06 33 01 83 00. Bar avec spécialité portugaise sur place. Venez nombreux le samedi 12 novembre 2022 à 20h30 à l'association portugaise de Gien, salle Curie à Gien. Venez nombreux. Boa noite para vocês todos. Então, está tudo bem aí desse lado? Vocês estão na companhia da Silvia com a pausa musical até às 20 horas na Rádio Arconcel 96.2. Fiquem comigo, fiquem a escutar. mesmo, e vamos começar com música, música e sempre música e poucas conversas. E vamos começar com os Irmãos Verdades, Amar-te Assim. E justamente, como foi passado há pouco tempo, obrigada pela vossa presença, obrigada de vocês terem vindo connosco, foi um imenso prazer. Pelo menos para mim foi um imenso prazer estar com vocês. Desde já obrigada aos que vieram ter comigo, obrigada pelas palavras de amizade. Foi bom estar com vocês todos. Vamos lá ouvir música. Meu querido. espetáculo. Foi um bom momento que passámos todos juntos. Espero que vocês também gostassem. Mas pelo que eu vi, vocês adoraram. Vamos continuar com o Mike da Gaita. A roda é nossa, um novo tema dele. que é paixão, bate o meu coração. Seu nome eu vou saber, não tarda, não. Chega mais para tudo em mim, quero sentir o teu corpo assim. Dá-me a mão, teu olhar, dá-me uma chance para te agarrar e te prender no meu quarto e te falar. Toda noite, não tem hora nem lugar. Virou um vício que não dá pra conter. mãozinha no joelho é toque. A mãozinha na cabeça é tic, tic, tic, tic, toque. A mãozinha na cabeça é tic, a mãozinha no joelho é toque. A mãozinha na cabeça é tic, tic, tic, tic, toque. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, toque. Eu quero ver você fazer. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, toque. Você não vai mais esquecer. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, toque. Eu quero ver você fazer. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, toque. Você não vai mais esquecer. cara diferente. Ai, hoje tá com cara de quem tem, hein? Será se tem ou não tem? Puxa do cavaco, o alagoano estourado. Os seus pais a mim aceitem tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Sua vida eu vou curtir de cara. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo. E tem cabaré essa noite. Ui, ai, tem cabaré essa noite na Brasil. E tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite. Tu vai, eu vou. E tem cabaré essa noite. Vai ter, viu? Cabaré essa noite, ah. Ui! Tem cabaré essa noite, tem. Olha que tem cabaré essa noite. Meu convidado, você é o Natanzinho. Aí o que deu? Vocês ficaram jogando calcinho, viu? É o Natanzinho na parede diferente. Prepara aí, meu filho. E hoje é dia, hoje tem. Bora, vamos que vamos. Os teus pais a mim aceitem tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Da sua vida eu vou curtir de cara. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos. E tem cabaré essa noite. Ui, ai, tem cabaré essa noite na Brasil. E tem cabaré essa noite. Ai, ui, tem cabaré essa noite. Tu vai, eu vou. E tem cabaré essa noite. Vai ter, viu? Cabaré essa noite, ah. Ui! Tem cabaré essa noite, tem, tem, tem. Olha aqui, tem cabaré essa noite. Essa eu queria oferecer pros amigos meus aí. Não vou falar o nome não. Sai da festa, quer um arco. Aí fala assim, Natanzinho aí. Tem, não tem, cabaré essa noite. essentiel. Les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Roça pra cá. gostosa, faz meu corpo delirar. É roça, roça na coxa e eu começo a suar. Ela tem sangue africano, é uma louca tentação. Essa morena é fogo, acelera meu coração. Quando ela chega, todos param pra olhar. Ela é charme e sedução. É roça, roça pra lá, é roça, roça pra cá, é roça, roça toda noite sem parar. É roça, roça pra lá, é roça, roça pra cá, morena linda, tô louco pra te amar. É roça, roça pra lá, é roça, roça pra cá, é roça, roça toda noite sem parar. É roça, roça pra lá. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Que rolou beijo e acordei na estrada. Não vai me dizer que tá todo arranhado. Eu não. Mas no bolso encontrei bilhete dobrado. Mas eu não vou abrir. Você tem que abrir. Eu não quero abrir. Você vai abrir. E quando eu abri, eu logo vi. Daqui a 9 meses volto aqui. Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Você fala comigo, é? Me diz como é que eu vou fazer. Onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Me diz onde anda, onde anda, onde anda essa mulher? Quem vai assumir? Quem vai assumir? Quem vai tomar conta do bebê? Cadê pra falar comigo, é? Se nem cuidar de mim, eu sei bem. Onde anda? Entrei na sua vida pra te amar. Não sou mais um ladrão que só pensa em te enganar. Ela não gosta de mim, não. custa é sobreviver. Na na na na, na na na, hey. Viver não custa, custa é sobreviver. Ai meu Deus, já estou a dizer as neiras. Sérgio Rossi. E vamos continuar com Helena Correia. A festa toda a noite. A festa toda a noite, até de madrugada. Dança comigo. A festa toda a noite, vem sem pensar em nada. Dança comigo. Chegou o verão, chegou o calor. Vamos dançar, vamos curtir. Na aldeia o baile já começou. Vem, meu amor, te divertir. Vou te arrastar, quero ficar a noite inteira agarradinha a ti. Vamos beber e nos perder. Ai, eu estou louca, louquinha por ti.

Olhando para o Tejo, eu vejo a noite cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa, menina bonita, por ti eu me apaixonei. E olhando o castelo para ti, tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria com isso à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber. Vou voltar a minha Lisboa. A minha Lisboa. A minha Lisboa está cada vez mais bela, e a Dona Maria cantar à janela. E a cada mais bela, e a Dona Maria com isso à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa.

quero, te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes para toda a vida. Oh, te amo, Maria. Te quero, querida. Oh, te amo, Maria. Vamos ser felizes para toda a vida. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Bum, bum, bum, bum. Eu só quero bam, bam, bam, bam. Vou te beijar na boca. vais ficar toda a orar. Oh Maria, Maria, calma que aqui estou eu. Oh Maria, Maria, calma que aqui estou eu. Dança comigo, miúda, oh ei. Agora tô em modo gravação. Jogo o braço em cima. No parque agora,